Salve galera, mais uma vez no ar, Moqueca de Siri. Hoje vou começar contando uma história. Na sexta-feira eu recebi um link musical de Spotify com funk Ostentação. Eu questionei se era um funk de ostentação, a pessoa respondeu que sim, o ouvinte respondeu que sim, e mandou outro. Enfim. Eu queria deixar claro, primeiro de tudo, que o Moqueca de Siri não toca música que oprime. Seja pela ostentação, a opressão do capital, seja machista, homofóbica, racista, qualquer questão que discrimine, faça uso de preconceito ou que oprima de qualquer forma, outrem. A gente não corrobora e não toca. Também não toca sertanejo universitário e outras paradas porque a gente não gosta, mas isso é outra história. Voltemos ao fato. Se isso partisse de uma pessoa ignorante, assim, à toa, não teria sentido nem eu falar, passaria batido. Mas se trata de uma pessoa com discernimento, um ouvinte que se refere aos seus como camaradas, então. O que denota uma distância muito grande entre prática e teoria. E isso, por si só, já é uma grande questão psicanalítica. Eu quero, então, desejar melhores ouvidos, melhores olhos para essa pessoa e para quem mais curte funk, ostentação, ou qualquer música que ostente, que humilhe através do capital, ou que exerça qualquer outro tipo de intolerância, de preconceito, de discriminação ou até de meritocracia, por favor, aqui não rola, galera. Então, eu vou terminar esse depoimento de quase mais de 2 minutos citando Lucia Topolansky. É melhor a gente viver como pensa, senão chegará o dia que pensaremos para que vivemos. Enfim, mais ou menos isso. Com a devida licença de pessoas, vamos lá. Moqueca de Siri está no ar. Vamos ostentar a pobreza, Rincón, sapiência. Este é o meu brinquedo estupefaciente através da música Rebelde desde 2006, Prêmio PCA 2007, Aldir Blanc 2020, Luta, Direitos Humanos, Paz, Saúde e Fé. Barracão, tijolo vermelho, as paredes não tem reboque, vítimas de uma explosão. Desde cedo o drama começa, nunca pegou um livro na mão, mas desde cedo segurou as peças, de olho na boutique dela. Não é Genival Lacerda, tá nascendo nova classe média, muitos estão na velha classe merda. Correria, correria, renda R$ 3 o dia, ilusão querer ser doutor, esperança de ser abadia, com novas perspectivas, grana por aqui é diva, mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continua Já viva. viu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Pobreza, pobreza, um certo dia vi ela, quando passei na viela, cruzando pela favela. Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira, morar em área de risco e dormir ao som da goteira. Um carro louco é uma bala, o som batendo no talo. Lugares que tem miséria, luxo é andar de cavalo, onde o dinheiro não rola. Chinelo gastando sola, levando quase uma hora até chegar na escola. Trampando desde criança e sonhando em ter uma TV. Um sonho realizado, mas morreu sem aprender a ler. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Maioridade penal, eles querem a redução, caralho. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza salvação é negada. Jogaram as sementes, a terra foi regada. Brotaram os indigentes pra resolver. Geladeira vazia, tão enchendo o pente. A fome consome um prato com rango bem no ninho de serpente. Pegando água do poço, andando a pé porque não tem carro. Sem energia, casa de taipa, melhor estilo João de Barro. 8 da noite, já tá o breu. O candigueiro já acendeu. O quilombo ainda existe, saiba que ele não morreu. Falta água porque não choveu. Pedindo pra Deus, fazendo louvor. Quem vive na extrema pobreza tem em comum escuro na cor. Vivendo de favor, na terra que é seca não tem flor. Na zona do sofredor, pobreza destila sem pudor. Vivona. Você fala de terra. De terra, você fala de riqueza e esta riqueza é disputada. Disputada pelos grandes latifúndios, disputada pelos fazendeiros, disputada por muito. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá, ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá, ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Boteca de Sirica. Salve galera, no programa de hoje vamos receber a banda de forró lá do Chile, da Gota. Rolou o Rincón Sapiencia, agora Teto Preto com Violete. E ainda vem Lisley com Augusta Barna, Vanderleia com Hamilton de Holanda, um choro que virou baião. Que delícia! Enfim, Luê, Marina Sena, Lanlan com Batina Nacional, Raquel Coutinho, Jean da Silva, Ellen Oléria, Dr. Stereo com DJ Tahira, Joey Vasconcelos e a minha comadre, Janaína Pereira, participando junto com o Dagota, de interpretações de Que Sea. Que Seja e Chile Negro. Orquestra Brasileira de Música Jamaicana do meu brother Sérgio Sofiati, o Magu. Tatá e Danu estreando Belo Veloso. Amparo Sanches com Char Lart 58 e Bongo Botraco. Abacaxepa, MC Dudu, Felipe Flip e Ecologique, Acústico Reggae, Elefecto, Trupe Lona Preta, Galo de Luta, Noite Cariocas com Henrique Cazés, PR Aderme com Moa, Mocir Luiz, Martinho da Vila com Chico César, Lançamento, Clarissa Bruns, querida amiga de Curitiba, Rodrigo Oji, Oji, Marcelo D2, Roberta Sá, Luciana Mello, Russo Passapusso com Antônio Carlos Jocafe, Mama Soares com o Coletivo de Tambor e Nicola Som, brother. Esse é o Buqueca de Siri de hoje. Anildo Guedes, Luísa Viana, da Rádio Ponto. Anildo Guedes, da Simples Ócio, Feitoria. Querido, que saudade, venha pra cá. Zé Klein, na Cova Funda. Buqueca de Siri, o programa mais ouvido na Cova Funda. Cândi, Sara, Mônica, Rodolfo, Alune, o Paulo, todo mundo lá. Silvia Panadeira, Silvia Alvarez, Nigéria, criançada, só gente boa na cova, cara. Melhor água do mundo, nascente do Rio Tavares, Bia Negreiros, Axé Bia, Drisha, Rio de Janeiro Connection, Devani, São José, e a Bia Porto também, no Andara, Andara, Andaraí. Ai Bia, que saudade de você já, volta logo. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Tem o nosso Pix, se você tem uma moeda para investir no programa independente que faz na raça desde 2006. muquecasiri@gmail.com, muqueca é com U e Q-U, tá bom? Valeu. Vamos lá, vamos falar de amor. Misli e Augusta Barna. Não sei se é Barna, o Spotify não acentua direito e esse programa está sendo feito com uma playlist do Spotify. Vamos lá, A Fruta do Teu Olhar, estreando no Muqueca de Siri. Saravá, Dona Mariazinha. Um, dois, três. Olho cor de lima me fascina, fruta fresca, perfume que permeia todo o salão. E eu te flerto ao som dessa canção. Menino, eu te quero a noite inteira, por você arrisco até dançar. E se for preciso tomar coragem e tomo, e se eu te beijo não vou querer parar, mas eu não vou, não vou querer parar, mas eu não vou, não vou querer parar, mas eu não vou, não vou querer parar. Menino, você dança com outra, mas eu vejo a fruta em teu olhar, essa fruta fresca proibida. Vou te tirar pra dançar, de braços cruzados te observo. Eu ensaio palavras pra te falar, quero sentir o teu perfume bem de perto. E se eu te beijo, não vou querer parar, mas eu não vou, não vou querer. Melhor correr então, não se aproxima não, que se eu te beijo, não vou querer parar, mas eu não vou. Salve Diego na escuta em Salvador. Delicado. As cordas de Amil de Holanda e a voz de Vanderleia. Viva Pixinguinha e Benedito Lacerda. Bem gostosinho, que seja delicadinho. Escute com atenção, aqui está o baião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado, faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei que o mundo inteiro vai me dar razão, pois eu levo boa, consolação do tal amor. Um tal alguém perdeu outrora que o baião relembra agora. O nome sempre varia, pra uns o nome é Maria, Glorinha, Ruth ou Aurora. A todos o nome é inesquecível, essa é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo que todos vivem sempre a esconder. Ouça o que o amor pode fazer. Faz gemer assim, ai, ui, ai. Esconder demais a sua dor, porque assim mais crescendo o mal do amor. Fingir que é feliz é uma ilusão, só magoa o nosso coração. Faça sempre assim, ai, ai, ai. Outro baião. Rádio Comunitária Campestre, no Muqueca de Siri. Tô fim de onda, Luê. Dedico essa música a uma remadora. Tô fim de onda, a fim de onda com você. Tô fim de onda, a fim de onda com você. Tô Você está sintonizado na Rádio Comunitária Campestre 98.3, Moqueca de Siri. Marina Sena lançou semana passada, Partiu Capoeira. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda, uma música sobre toco. A louça do jantar, eu tenho uma coisa a dizer. Não tem nada mais que adiante, eu e você não dá. Eu fiz de tudo pra te amar, pra você não corresponder. nasci e fui criado na beira do mar. Lá aprendi a fazer meus cachos. Rezo um terço no terreiro, na beira do mar. Peço pra você voltar. Na beira do mar. Eu nasci e fui criado na beira do mar. Aprendi a fazer meus cachos na beira do mar. Batida nacional no Moqueca de Siri. Agora Raquel Coutinho voltando com Me Leva. Aí vem Janda Silva. Vamos conversar com a galera da Gota que já colou aqui no estúdio. Tudo que me leva é bom pra dançar. Outro planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida. No mesmo tempo nós estamos em direções opostas. No movimento nós estamos em direções opostas. Em dimensões opostas. Tudo que me leva é bom. Outro planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida. No mesmo tempo nós estamos em dimensões opostas. no movimento nós estamos em direções opostas, em dimensões opostas, em direções. Do primeiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, Jânio da Silva voltando depois de tempo, Vucu Vucu, é coisa boa. Axé, dona Mariazinha. Eu prometo que você vai gostar. Escuta bater no peito. Vai de peito aberto e de coração pra sentir. Tem siri, com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Moqueca de siri. Primeiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Rincon, Sapiência, Ostentação, a Pobreza, Gasolina Aditivada, música que chegou pela Mônica Jordan, Teto Preto com Violete, A Fruta do Teu Olhar, Lislie, ou Lisli, com Augusta Barna, Delicado, Vanderleia com Hamilton de Holanda, A Fim de Onda, Luê, Partiu Capoeira, Marina Sena, Seriar, Lanlan com Batida Nacional, lembrando que Lanlan era baterista da Cássia Eller, Me Leva, Raquel Coutinho, Vucu Vucu, Jean da Silva, e no fundo estamos ouvindo Dr. Stereo, na versão do DJ Tahira, que está sempre colando aqui na ilha. E tem baita swing. Já estamos aqui com a galera da Gota no estúdio para conversar. Antes disso, deixar os contatos do programa: @moquecasiri, moqueca com U e QU, da rádio, Rádio Comunitária Campeche, no Instagram, Rádio Campeche, no Facebook, pra galera de mais idade, como eu. O Moqueca também tem Facebook, é a mesma coisa que o Instagram. E a galera da Gota Oficial, que tá em turnê brasileira, primeira turnê de forró chileno pelo Brasil. Aqui na ilha, depois vão lá pro Rio. Galera sintonizada aí do Rio, se liga que vai ter agenda. Vai ter um rolê aí, inclusive na Lapa, no Havana 59, ou do Resende, lugar que o Moqueca conhece bem. O único lugar que o Moqueca, eu, Siri, trabalhei como DJ. Então um salve pra galera do Gran Mostarda, da Banda Ladrão, Formigão, do Planet Ramp, todo mundo aqui. Projeto Fluxos, Lili, Parrá, ô, oh, saudade de vocês, porra. Enfim, La Cumbia Perdida, ao fundo. Vamos lá com um salve pra galera aí, abrindo os microfones. E aí, galera, sejam bem-vindos. Fala aí, Siri, beleza? E aí, pessoal da rádio aí, escutando Moqueca do Siri. Então, dando aquele alô aqui diretamente da Ilha da Magia. Passando o mic aí. Quem mais, mic? Vamos lá. E aí, Siri, tudo bom? Boa noite por aqui. Manu, muito feliz de estar aqui. E tá lindo esse espaço, cara. Obrigado. Maravilha, vou terminar essa microfonia aí. Enquanto isso, vamos ouvir Chinelo, um instrumental. Demorou. Da banda, mas tem show amanhã? Amanhã tem show no Pantai, junto com o pessoal do Pé de Cabra. Pé de Cabra, massa. É, Pé de Cabra vive aqui na carrapeta da rádio. Porra, genial. Então, mais uma coincidência. Vamos lá. Depois a gente conta, tem muita história pra contar. Vamos lá, vamos acabar com essa microfonia e voltamos. Voltando com a galera aí, da Gota, passando agora a trocar uma ideia. Antes de tudo, galera, eu queria saber como começou a relação de vocês com música brasileira, como a banda se formou, como surgiu a ideia, o projeto, né? E que vocês me contassem um pouco da história até o encontro com a minha comadre Janaína Pereira, que já participou dos vocais desse programa lá por 2009 para 2010, dividia a locução do Muqueca comigo, e eu achei uma baita coincidência, como outras, né, do Marco, do Latinos, muita coincidência de vocês irem tocar lá no, onde era o Carmelita, onde eu também já botei som na Lapa, enfim, eu queria saber o começo dessa história, vamos lá. Diz aí. Então, boa noite aí, galera. Boa noite a todo mundo que está escutando. A história é, para ser bem, bem curtinha, né? Eu sou brasileiro, eu sou o único brasileiro da banda e estava morando no Chile e já tinha me ligado que estava faltando uma banda de forró que desse uma levantada nesse... Porque a visão que eles tinham da música brasileira, pelo menos lá em Santiago, era... muito do samba, da bossa nova, do axé, do funk, né? Mas faltava um pouco esse conhecimento da música mais regional, assim, e com outra pegada, né? Com muito swing, muita sensualidade, entendeu? Que é muito novo para eles. E eu já conheci o Manuel, o Mano, que é o sanfoneiro, ele estava morando na época no Brasil, estava estudando com os maiores mestres do forró de Olinda. E meio que foi, se juntou quem? Na época. Manuel aqui. Não, sofá. Quem é o mestre? É boa. É os coroas lá de Pernambuco, que tem vários. Assim. Ah, vários mestres. É um específico. Sim, tem um específico, meu mestre. Ah. É o Benedito da Macuca, que é um sanfoneiro que mora em Olinda. Que é um Benedito da Macuca. É um senhor bem conhecido lá, que é muito respeitado também. Ótimo, vamos fazer referência. Isso, claro que sempre. Retomando, continue, desculpa. Então, aí foi mais ou menos isso. Eu conhecia o Mano já, ele estava morando no Brasil e surgiu a oportunidade muito de tocar num lugar. Abriu a oportunidade de... Eu participo de uma roda de samba também lá em Santiago, já. Santiago Samba Clube. Um abraço aí pra galera. E o dono desse lugar que a gente tocava meio que falou, pô, você não tá afim de fazer uma noite de forró? Meio que muito no acidente. E essas coincidências, né, que você tava falando, também regiam a nossa vida de antes. Então, na mesma época que surgiu a oportunidade de montar uma banda, que já tinha zabumbeiro, já tinha cantor, trianglista, mas faltava o sanfoneiro, entendeu? E era quando o Mano tava começando a dar a volta dele de volta pro Chile, né? Vindo do Nordeste, já com a experiência no forró, tendo tocado lá. Você ficou quanto tempo no Nordeste? Então, eu fiquei 2 anos lá, e tentei aprender e tocar muito, e passava todo dia tocando, assim, viajando e tocando. Mas eu fiquei, na verdade, eu fiquei maravilhado em Olinda, as festas de São João, essas coisas assim, e meio que parei de viajar e fiquei só. Aí passaram 2 anos quase. A tua sanfona é muito boa, gostei muito. Eu não conhecia. Ah, legal. Até não sabia toda a história, até um mês. Né? Obrigado. Tocou Alfazema aqui no programa, inclusive. Ah, legal. E faz tempo a relação com sanfona? É bem além desses 2 anos. É bem. Sim, eu comecei tocando mais cumbias e músicas que a gente toca no Chile, sabe? E o forró e a música brasileira veio aparecer bem depois, assim. Mas foi legal, porque eu já estava querendo tocar sanfona grande. E a música brasileira é muito de sanfona grande. Para todo mundo entender, as sanfonas que tem mais botões e tem mais tem mais possibilidade, né, de harmônica, de musical. E a música chilena, eu me acostumei a tocar com sanfonas pequenininhas, então foi legal. Massa. E a agenda, como é que tá? Tá bem, a gente tá com alguns shows aqui pra fazer na ilha, né, até segunda-feira, depois estamos indo pro Rio de Janeiro. Amanhã é na Lagoa, né? Amanhã é na Lagoa, no Forró da Lagoa, num lugar chamado Pantai. E sábado, Bugio Trindade, domingo na feira da Alfândega, Praça da Alfândega. Praça da Alfândega, lá, né, massa. Junto com o pessoal do forró do Arrebolo, né? Arrebol, sim. E segunda-feira... É gratuito, lá. É gratuito. Que horas que é, domingo? É, o evento é a partir das 3 da tarde, de 3 às 7. Maravilha, né? Maravilha, reprisa, né? Uhum. 11 da manhã de domingo. Ah, então a gente vai estar falando meio-dia. Olha aí, galera. Quem está ouvindo o programa no domingo, corre lá pro Largo da Alfândega. Exato, para escutar um forrozinho. Tem aula de, não vai de chover? Dança. Não vai chover. Ah, é, não, vai, né? É, vai ter aula de dança mesmo. É, entendeu? Então vai ter toda essa. Que é uma atividade que parece que eles já fazem regularmente lá, né? E fomos convidados, muito felizes aí, mandar um pessoal também, um abraço para todo o pessoal que está recebendo a gente aqui. A gente estreou a turnê terça-feira no De Raiz, Bar de Raiz. E, isso. Pô, tinha bastante gente, o pessoal dançou. E lá numa terça-feira começa meia-noite, né? Exatamente. O show é a última coisa da casa. Só tem areia nesse lugar, né? É ótimo. Enfim, aí na segunda-feira fechando Floripa, Bugio Centro, exatamente. Isso aí. Aí a gente vai pro Rio, e pra quem estiver no Rio, terça-feira, Havana, não, desculpa, 5, 9, quarta-feira a gente vai estar no Bar do Mon, que é na Praça da Gávea, pra quem conhece aí perto do, acho que é em cima do Galeto, do Braseiro da Gávea. E sexta-feira... Do Monte, né? Do Monte, fala. É, do Monte. Escreve. É, do Monte. Com T no final. É. Com T, tipo Santos Dumont, né? Isso, dia 20. Depois do dia 26, aí no Havana 59, na Lapa, aí voltando às origens, presente, perto do Bar da Cachaça, né? Já. Aí. Você conhece, né, Siri? Tô ligado que essa... Ali é pra amanhecer. É pra amanhecer. E vamos fechar a turnê no sábado em Petrópolis, no Forró do Will, também, aí no Teatro Mariano. Com o Marimelo. A Marimelo vai ser na sexta-feira, no Havana. A Mari, que a gente se conversou com ela, a gente não se conhece, né? Mas essas coisas do forró, né? Tipo como a Janaína mesmo, né? Fazendo linkando, né? É. A nossa história com a Janaína, tua amiga, também foi muito de... Uma amiga dela, chilena, que ela se conhecia na França, falou, olha, tá começando um movimento de forró no Chile. E ela meio que mandou um vídeo, postou um vídeo pra comunidade, acho que era até do Facebook na época. E aí eu com o Manoel, a gente olhou fazendo a cara de pau mesmo, falei, vamos escrever pra ela. A gente tinha, né, um dinheiro guardado assim pra investir na banda, e a gente investiu convidando ela pro Chile, né? E daí a gente começou uma relação de amizade e de parceria muito bonita com... Então vamos ouvir? Vamos ouvir que seja? Por favor, que seja agora então. Bora. Vamos lá, falar do disco agora. Disco cruzado. Forró cruzado. Alô, foi. Microfones abertos. O disco é de quando? Disco, ele foi lançado no começo de 2020, um mês antes da pandemia. Foi gravado em 2019 e lançado. E agora estamos, em teoria, fazendo a divulgação internacional agora do disco, né? Porque a pandemia meio que quebrou a perna de todo mundo. Não precisamos entrar em detalhes, todo mundo já sabe também. Mas foi muito intenso porque no Chile também, nessa época, a gente estava vivendo um momento de insurgência social que foi bem tenso. A gente lançou o disco com a polícia atirando bomba de lá, gás lacrimogêneo na porta do lugar. E mesmo assim foram mais de 200 pessoas. Então é uma vitória do povo e do forró. Mas... uma experiência inédita, na história do Chile também, inédita, né? Muito inédita. E foi, é muito lindo. É. Mas enfim, então o disco Forró Cruzado a gente gravou nesse ano, 2019, né, na metade do ano. E é o primeiro disco de forró gravado no Chile, com músicas em espanhol, em português e até em portunhol. Por que não, né? E é isso. Então, quem quiser escutar, pode encontrar a gente no Spotify, em todas as plataformas, né, por Da Gota Oficial, e Instagram também, Da Gota Oficial, somos nós. E eu colocando Forró Cruzado, né? Forró Cruzado também, né? Forró Cruzado não é porque a gente toca cruzado, não, é porque é o cruzamento, né? Também, né? Já não mais, né? Já passamos dessa fase. Mas bom, pode acontecer, né? Ninguém é perfeito. Mas o Forró Cruzado é isso, é o cruzamento, né? Do continente, né? A união entre Atlântico e Pacífico que a gente faz através da música, né? É, inclusive na música que seja, a Janaína canta em espanhol, e a Camila, que era a nossa cantora anterior, cantou em português. E foi justamente essa a ideia, né? Quando a gente conheceu, quando a Janaína foi a primeira vez, ela já fez duas turnês com a gente lá no Chile, mas na primeira vez, antes dela ir, ela falou assim, e a gente estava meio que engatilhado, né, para gravar o disco, ela falou, cara, tem essa música que seja, que era dela com o Bicho de Pé ainda na época, né? E eu tenho uma versão em espanhol, vamos gravar e tal. E ela tava, na época, gravando o disco dela, que ela lançou agora também, né? Também mais ou menos na mesma época. E a gente gravou a base lá, mandamos pro Brasil, ela botou a voz e ficou essa beleza. E esse lance do período que vocês acabaram, assim, coincidiu muito com dela, né? Eu imaginei, consegui me colocar no lugar dos músicos, na situação de vocês, que tá com puta produto para lançar, pra turnê, pra tocar por aí, e fica essa catarse que não acaba. Imagina como foi essa situação, né? Mas, como você falou, passou, bola pra frente. Redes sociais, Arroba Da Gota Oficial. É, a gente tem um YouTube também, um canal de YouTube, que é também Arroba Da Gota Oficial, e tem bastante material legal aí pra ver o que a gente faz no Chile, e tem o disco, né, no Spotify. Eu recebi o disco, vai ficar na programação aqui da rádio, vamos soltar algumas músicas assim, por mês na programação, soltando, distribuindo aí para os programadores, quem quiser pautar também. Uhum. Legal. E tá aí, convite. Valeu, Siri, obrigado. Valeu, obrigadão. Obrigadão, Siri. Pessoal que tiver, então, querendo ver a gente, atento aí nas redes sociais, a gente vai estar fazendo a divulgação desses shows que a gente vai fazer agora em Floripa até segunda-feira. Obrigado aí. Retomando, Bugio, Trindade, sábado, amanhã Forró da Lagoa, na Lagoa. Com pé de cabra. Sábado, Bugio, Trindade. Sim. Domingo no Largo da Alfândega, com forró do Arrebol. A partir das 3 da tarde. Programa familiar. E segunda-feira no Bugio Centro. Isso. No Rio do Monte, na quarta-feira, dia 24. Exato. E na sexta-feira, Havana 59. Isso, dia 26. Isso, e 27, Petrópolis. Isso aí. E depois, Santiago. Quem quiser ir para Santiago do Rio, do Brasil, de Florianópolis, entra de graça no nosso show dia 10 de, de junho no Bar Raízes. E aí, tudo começou no Bar de Raiz e tudo vai acabar no Bar Raízes de Santiago Centro. Ah, maravilha. Que é do Panchito, que a gente manda maiores saludos. Saludos? Ah, um abraço. Saúde, um abraço. Manda um salve. Salve. Do Bar Raízes de Santiago do Chile. Raízes. É isso aí. Maravilha, então. Daniel, chapadão de vinho lá na Espanha. O Breno tá te mandando um abraço aqui, pois conforme é. Combinado. Amigo, valeu aí, hein, cara. Tô lembrando daquele churrasco. Vai. Ali tem que fazer uma na ilha de Jaguanum, Daniel. Você vai colocar huellas? Eu vou colocar Ser Feliz com Cassinada e depois Chile Negro com Joey Vasconcelos. Vocês querem falar alguma coisa das faixas? Ser Feliz com Cassinada, música do Manuel, pode falar você, Manuel. Foi a primeira música que a gente fez como meio que autoral. Eu levei para os meninos, eu fiz em casa, assim, no inverno, cagado de frio. E a gente queria esse fogozinho aí, que bola para frente, assim, crescesse. E aí a gente fez essa primeira música. Então tem muito significado aí para a galera lá, assim. Foi a que eu mais gostei. Que bom. Foi a que eu mais gostei. Daí a Alfazema encaixou mais no repertório do programa, daí eu escolhi tocar Alfazema. Também mandei ao Fazema para um programa chamado Fitofonia, com músicas que falam de plantas, que é domingo aqui na rádio, em breve. Que legal. Vai rolar. Legal, que bom. Beleza? Valeu. Então, obrigado pela presença. Valeu, Siri, aí, por fortalecer, por acreditar, por escutar o disco a fundo, né? E, pô, se agradece. Maravilha chegar aqui num lugar assim, ser acolhido assim, viu? Eu fico muito feliz com tudo isso aí que aconteceu, e bora pro forró, bora dançar. É isso aí. É. Valeu, gente. Galera. Tchau. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos ser lá. Feliz com Cassinada. lo miro y tú de frente esperándome llegar. Y no es un juego, esa música me acaba. Y no es un juego, esa música me acaba. Ser feliz nunca hace nada. Vamos a mover los pies, afuera no pasa nada. La luna baila también, toda la noche hasta el alba. Vamos a mover los pies, afuera no pasa nada. La luna baila también, toda la noche hasta el alba. Vamos a mover los pies, afuera no pasa nada. La luna baila también, toda la noche hasta el alba. Vamos a mover los pies, afuera no pasa nada. Sin las fronteras ni papeles. más negro en la fila de la PDI. Porque Chile es más negro en la fila de la PDI. Este foi o Da Gota, banda de forró chilena que esteve aqui presente no B-Studio da Rádio Comunitária Campestre, no programa Muqueca de Siri. Ouvimos com ele Chinelo, Que Seja, participação da minha comadre Janaína Pereira. Um beijo, muita saudade, querida. Ser Feliz com Cassinara. E Chile Negro, com a participação de Joey Vasconcelos. Vasconcelos. No fundo, estamos ouvindo um grande amigo e seu projeto, OBMJ, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Pachamama, Reggae Andino, Sérgio Sofiati, Magu, meu amigo de adolescência, querido, um abraço. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Rebelde desde 2006. Prêmio PCA 2007. De melhor podcast, quando ninguém sabia o que era isso. Prêmio Aldir Blanc 2020. Audiência em mais de 140 países. Retransmissão pela Rádio Bronco em Barcelona. Rádio Almine em Granada. BSOS Radio em Maui, Havaí. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Tem uma moeda para doar? Muqueca Siri@gmail. É o nosso Pix. Vamos começar o terceiro quartinho com Tatá e Danu. Depois Belo Veloso, Amparo Sanches com Xalarte, Cinquetoto e Bongo Botraco. Abacaxi para MC Dudu, Felipe Flip. Enfim, muita coisa boa. Valeu, galera. Valeu, galera da Gota, que tá aqui se despedindo do B-Studio. Sejam bem-vindos de volta, boa turnê. Muqueca de Siri se fará presente nesse rolê. Valeu. E um axé no Rio, na Lapa. Ô, saudade. Valeu, galera. Vamos lá, Pachamama, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. OBMJ no Instagram. Daqui a pouco eu mando um salve. Isa Chimeli, Samara Madureira, Olegário Lucena, Lucas Ferraz, Michele Mabelli, Carol Hoffman, Mari Hoffman, Bruno Blanco, Clarissa Bruns, todo mundo na escuta. Um salve, um axé, um abraço, um beijo. Tudo de bom. Estreando no Muqueca, Tatá e Danu, o Leve. Bora lá. Treve, leve como traga sede quando a vida fala. Não leve cedo quando a vida traga. Alada siga e releve, nada leve mal. Ó céu, me trago leve. Leve como a pipa treve, leve como a ave, o águia dança o breve. Leve, faça o sonho, menos leve o sonho. Cajuína. Muqueca de Sireca. Galô, galô. Depois, Amparo Sanches. Alma de Cantaora. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U. E que? U. Que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz nos hinos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz nos salvasse a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina que éramos olharmos-nos intacta a retina. A cajuína, a cristalina e teresina. Desistirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Tu menino infeliz nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina. A cajuína, a cristalina e teresina. Desistirmos. Pequenina, acaso assina nos ilumina a lágrima nordestina. E éramos olharmos-nos intacta retina. Resistirmos. A que será que se destina? Pequenina, acaso assina nos ilumina lágrima nordestina. E éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína, a cristalina e teresina. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. De cantaora, hablar del despertar femenino. Alma de cantaora, soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora. Alma de cantaora, soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora. Alma de cantaora. So high, we'll fly, keep dreaming, keep alive. El poder es dentro de nosotros. So high, so far, feel freedom, feel alright. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. So Abacaxepa, agora uma música sobre fogo e sacanagem. E depois uma música sobre flor. Com vida morrida, pele que pelo que corpo que vi. É risada engraçada, chocada, chutada e até maltratada. Pele que sinto, que corpo que tenho. Com pelo, com fogo, com gelo. Cê pode até me matar, que eu troco de pele, refaço, retorno, renasço. Ainda mais forte, pra minha sorte, pro seu azar. Cuidado, que pele, com pelo, é fogo e é gelo. Cê vai se afogar. Cê vai se afogar, pele, com pelo, com fogo, com gelo. Pele com pele, com pelo, fogo, gelo. Pele, com pelo, com fogo, com gelo. Pele, com pelo, com fogo, com gelo. Me monto de mim pra me extravasar. Nenhuma miragem, sou o que sou, fogo e sacanagem. Sou o que sou, fogo e sacanagem. Sou o que sou, fogo e sacanagem. Sou o que sou, fogo e sacanagem. MC Dudu, Felipe Flip, Ecologic. Essa música eu dedico à minha amiga Bia Porto. E à mãe dela, a Nilce. Viva as flores, Bia! Flor, trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Ei, calma, nega, te trouxe um buquê de rosa. Calma, nega, calma que cê tá nervosa. Vai chover e o vento que vem lá de fora. Pra você vai ser nossa trilha sonora. Hoje não tem Xadê, nem Bob Marley. Hoje não tem Laura em Rio, não tem freestyle. Hoje o pai vai ser DJ do nosso baile. Hoje a gente vai fuder até mais tarde. Vou acender o fogo do meu coração. Vamos acender o fogo da nossa paixão. Vamos acender o fogo dessa união. Vamos acender essa flor. Trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Hoje te faço a melhor proposta. Separei aquele vinho que cê gosta. Sei que não sou o melhor, mas vou dar o meu melhor. E os outros vão virar pó. O calor do nosso corpo é uma coisa louca. Ela vem de Gucci, mas a gente se ama sem roupa. Achei meu ponto de paz quando tu quica. Eu quero mais e quero mais. Flor, trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Flor, trouxe pra você uma flor. Em vez de tu regar, queimou. Foi o que me conquistou. Foi o que me conquistou. Reggae de Floripa agora, acústico reggae, Florianópolis. Florianópolis, cidade da magia, mas o mar aqui agita a beleza dessa ilha. Meu brother Nene lá da Barra da Lagoa, nativada, gente boa, olha o beco dos coroa. Matadeiro, campeche, armação, já fica alta vibração. Meu astral por aqui sobe, quando vejo a praia mole. A beleza que se avista em cada esquina. Alô, moçada, moçada, moçada Joaquina. Oh, oh, oh, ah, Florianópolis te levo no coração. Florianópolis te levo no coração. Florianópolis te levo. Florianópolis, cidade da magia, mas o mar aqui agita a beleza dessa ilha. Meu brother Nene lá da Barra da Lagoa, nativada, gente boa, olha o beco dos coroa. Matadeiro, campeche, armação, já fica alta vibração. Meu astral por aqui sobe, quando vejo a praia mole. A beleza que se avista em cada esquina. Alô, moçada, moçada, moçada Joaquina. Oh, oh, oh, ah, Florianópolis te levo no coração. Florianópolis te levo no coração. Florianópolis te levo. Você está sintonizado na Rádio Campeche, este é o programa Moqueca de Siri, agora Rodrigo Gi, depois Marcelo D2. cidade com nome de santo e povo de fé. Eu conto história das quebradas do Mundaréu. Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo... Oxi. Grave esse nome. Grave esse nome. E as crônicas da cidade de cinza. Era uma cidade com nome de santo que atraía todos pra nela morar. E nessa cidade com nome de santo foi onde eu nasci, aprendi a sambar. Eu já conheço bem seu jeito, eu conheço como a palma da mão. Eu sei bem que ela tem defeitos, mas trago ela no meu coração. Essa tal cidade é muito gigante, tem arranha-céus e fumaça no ar. Essa tal cidade é tão intrigante, ela faz sorrir, mas também faz chorar. Quem não conhece bem tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão. Quem não conhece bem tem medo, se assusta com a sua imensidão. Vou aqui desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão. Muqueca de sirica, de sirica. Povo da encantaria, meu primo, só chegar. Se lutar contra a covardia, como é? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé, só chegar. Pois nós somos um povo de fé, então vem. Só chegar. Salve o povo que vem de Aruanda, da banda daqui, da banda de lá. Vem da feira do da esquina, da roda de rima, da mesa de bar. Salve o mestre que gigue e bambeia, que a luz de candeia vai iluminar. Sua bênção, minha mãe, que ela é, que o povo de fé tá querendo baixar. Que é do povo da encantaria, meu primo, só chegar. Se lutar contra a covardia, como é? Na palma da mão, dá um gole pro chão que é pro santo beber. Eu rezei pro guerreiro e Quintino, e em cascadura dei doce pro erê. Vem pra cá que na roda de samba hoje tem que zomba pro povo cantar. Peça a benção de quem veio antes, abrindo caminho pra quem quer chegar. Se é do povo da encantaria, meu primo, se lutar contra a covardia, como é? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé, só chegar. Pois nós somos um povo de fé, então vem. Efecto, trupe, lona preta e galo de luta. La Comuna, uma música sobre esforço e trabalho. Solução que pudesse me tirar desse abismo, o me disse que eu sofro de capitalismo. Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário, dividir a produção. A nossa força criadora se fez traga na. Produzir o necessário, dividir a produção. Então, vamos deixar claro, essa galera sim é comunista. O PT e o Lula não, não. Centro-esquerda, suave, de leve, abraçado no neoliberalismo. Mas enfim, social-democracia, jamais comunismo. Então, isso é um delírio desses patriotas de merda. No fundo, estamos ouvindo Noites Cariocas com Henrique Cazés, monstro. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri. Rolou Tata e Danu, o Leve Cajuína, Pelô Veloso, Alma de Cantaora, na versão reggae, com Amparo Sanches, Charlotte 58 e... Bongo Botraco, Abacaxepa, Fogo e Sacanagem, Flor, MC Dudu, Felipe Flipe, Ecologique, uma música sobre a maconha, Florianópolis, Acústico Reggae, Cidade com Nome de Santo, Rodrigo G, Povo de Fé, Marcelo D2, Lançamento, ambas. Aliás, Lançamento do Marcelo D2 e essa última, Ele Efecto, Trupilona Preta e Galo de Luta, Versador, La Comuna. Comunistas são eles, não o PT, valeu? O resto é delírio, alucinação. Vai buscar ajuda. Cochichando, Muqueca segue adiante. Um upa pra Eni, Eniela e o Jack Pirata, Jack Sparrow, da Lagoa. Luisa Chini, Guto de Aruanda, Axé, Travá, Gisele no centro, a Nath, meu neto Benjamin. Ai, Nath, que saudade de vocês, dá um apertão nesse moleque. Muqueca de Siri vai lá toda quinta, ao vivo do Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz FM. Também pelo streaming, radiocampeche.com.br. Tem o app no Google Store, Rádio Campeche. E nos agregadores de rádio, como Rádios Net, radios.com.br, você encontra Rádio Campeche Florianópolis. 24 anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri. No ar desde 2006, no domingo, 11 da manhã, eu sempre esqueço de falar isso, tem o repeteco do programa gravado em formato de podcast, a partir das 11 da manhã. Todo domingo, 7 da noite, com reprise quarta, 9 da noite, tem Fitofonia. Músicas de todo lugar, falando sobre plantas de todo lugar. Fitofonia. No Instagram, Facebook, onde você quiser. Na sequência, vamos tocar dois amigos que eu fiz nessa estrada do Muqueca e que... admiráveis amigos que eu acompanho a estrada desde o começo do Muqueca. Eu acompanho a estrada dessas duas figuras e uma surpresa muito boa eles gravarem uma música juntos e falando de Copacabana. Aí quebrou tudo, quebrou de saudade, quebrou de vontade de ver isso ao vivo. Então a gente vai ouvir Prado Júnior com Pierre Aderne e Moacir Luiz. Depois, de Zequete, mais um encontro fantástico, Martinho da Vila com Chico César. Lançamentos. Esse samba com a querida Clarissa Bruns, de Curitiba, que toca desde 2007. A Roda, Roberta Sá, que toca desde 2006. Na Correria, Luciana Mello, que toca desde 2008. Modernagem, Hélio Léria, que chegou pela G Muniz. Valeu, G. Um abraço. Aí depois vamos rolar... Vamos chegar até o Carimbó. Enfim, Carimbó é francês. Você acha que acabou, cara? Abre espaço na sala, porque agora a gente vai se emocionar e depois a gente vai dançar. Beleza? Vamos lá, Muqueca de Siri. Ah, delícia a companhia de vocês. De um boteco de manhã era embora, de noite telecoteco. Depois fui parar numa pensão no coração da Barata Ribeiro. Nesse tempo era poeta, cobrador e borracheiro. Joguei no Liverpool, goleador do posto 3. Fui flanelinha barraqueira, tocava samba pra inglês. Já fui feliz na Santa Clara, no pavão, no pavãozinho, Nossa Senhora de Copacabana, devoto desde pequenininho. Saudade é coisa rara, chega devagarinho. Saudade é coisa rara, chega devagarinho. Hoje moro na Europa, ganhei, falo inglês, espanhol e alemão. Meu figurino é de burguês. Dizem até que sou feliz com essa vida de bacana. Mas se essa vida te der bem, quero nascer de novo em Copacabana. Dizem até que sou feliz com essa vida de bacana. Mas se essa vida tiver vez, quero nascer de novo em Copacabana. Já morei na Prado Junto, em cima de um boteco. De manhã era engole, de noite telecoteco. Depois fui parar numa pensão no coração da Barata Ribeiro. Nesse tempo era poeta, cobrador e borracheiro. Joguei no Liverpool, goleador do posto 3. Fui flanelinha barraqueiro, tocava samba pra inglês. Já fui feliz na Santa Clara, no pavão, no pavãozinho, Nossa Senhora de Copacabana, devoto desde pequenininho.

profissão. Acender as velas já é profissão. Não gosto não. Quando não tem samba, tem desilusão. Não dá pra deixar de falar do Deltan, né? O Muqueca sempre provocou e falou que o Deltan Dallagnol era um robô. Era um Toy Story do Moro. Enfim, tá aí, Deltan. Que triste fim, compadre. E pior é o mimimi, é o chororô do discurso. Mas vamos lá. Abre a roda. Esse samba, Clarissa Bruns. Delícia de música, querida. Esse samba é pra você, que faz meu sorriso frouxo. Esse samba é pra você, diz que esse meu medo é que é o meu lado que é viver. E só teu, meu amor, diz que vai pra onde eu for, porque eu sou a tua dor. Esse samba é pra você, o melhor que há em mim. Esse samba eu quis fazer e tinha que ser assim. Samba é o meu amor, se me sorte for. Esse samba e o meu olhar é o que eu tenho pra te dar. Lançamento. Agora Roberta Sá. A roda é a forma ancestral. É a marca que fica no chão. O samba é a nata. É o topo da evolução. Viva o samba de roda. Thank you. hoje até no tempo que dura. Sigo a lição como ditado diz, que nunca me falte a batucada e sobre motivos pra risadas. No samba eu encontrei cavaco, madeira de lei. A roda me emana em acordes pra todo lugar. Alguém pede o tom e lá vai. E vai girar, girar, girar no fundo de quintal, nos becos, calçadas, num canto de bar. A roda é a forma ancestral, é a marca que fica no chão. O samba é a nata, é o topo da evolução. E vai girar, girar, girar no fundo de quintal, nos becos, calçadas, num canto de bar. Eterno tempo que dura. Sigo a lição como ditado diz, que nunca me falte a batucada e sobre motivos pra risadas. No samba eu encontrei cavaco, madeira de lei. A roda me emana em acordes pra todo lugar. Alguém pede o tom e lá em todas as mãos. E vai girar, girar, girar no fundo de quintal, nos becos, calçadas, num canto de bar. A roda é a forma ancestral, é a marca que fica no chão. O samba é a nata, é o topo da evolução. E vai girar, girar, girar no fundo de quintal, nos becos, calçadas, num canto de bar. Você não dançou agora, tá ruim da cabeça. Luciana Mello, na correria. Essa música eu dedico a minhas irmãs. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça. Do sangue, dou raça de noite e de dia. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça. Do sangue, dou raça de noite e de dia. Padecer no paraíso, mas vou levando a vida assim, com meu juízo. A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer. Não vem cidadão por querer meter a mão, que aqui tem um leão dentro dessa mulher. Não bote a colher aqui no meu prato, que eu sumo no salto, eu sambo no pé. Sai do meu caminho, vai no sapatinho, que eu chego com tudo, com raça e com fé. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça. Dou sangue, dou raça de noite e de dia. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça. Dou sangue, dou raça de noite e de dia. Meter a mão, sangue dou raça de noite e de dia. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça. Dou sangue dou raça de noite e de dia. Agora uma música que chegou pro Muniz. Durante um bom tempo também dividiu os vocais aqui. Moqueca. Modernagem. Elinho Léria. Tô convidado a Muniz. Vou fazer a prova junto. Tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço. Fazer você suar, tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto. Pra fazer você suar, tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tem que ter boa arrancada. Tem que ter boa saideira. Tem que ser com moderação. Não perca a boa mão. Tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto. Metformina, eu controlei a minha insulina. Com minha rima, calibrei energia. Perdi a linha e dominei as pistas. Água, minha gasolina, swing, melanina. Você se arrepia ouvindo a minha língua. Modernagem afiada, loucura de família. Vibra o centro da terra, brilha a estrela mais linda. Essa magia vem do encontro dos nossos ímãs. E me desequilibra, mas não me desafina. Direto de Brasília, Ceilândia, Itaguatinga. A mestre raizeira cura com sucupira. Meu velho pai me ensina que balanço contamina. Timbreira, gruveria, antiga poesia. E essa batida, sente essa batida. É fonte e vitamina. Tem que levantar poeira e coisa e tal. Levantar poeira e coisa e tal. Tem que pisar fino. Tem que ter remeleixo e coisa e tal. Coisa e tal. Levanta poeira e coisa e tal. Tem que pisar fino. Tem que ter remeleixo e coisa e tal. Coisa e tal. Sideral. Do Júnior, Pierre Derme com Moacir Luz, o Moa. Acender as Velas, Martinho da Vila com Chico César. Esse Samba, Clarissa Bruns. A Roda, Roberta Sá. Na Correria, Luciana Mello. E Modernagem, Ela Oléria. Agora vamos lá pro... chegar mais pro Nordeste. Pulso Passa Pulso com Antônio Carlos. Chocap. Depois, Mama Soares e Coletivo de Tambor. Terminar com Carimbó em Francês. O programa é muito chique. É cafona e chique. Só não bate palma pra maluco sambar. Veneno. Não sou cabaça, não sou pé de mesa. Massa de manipular. A minha cuca vai ficar ilesa. E a minha alma vai continuar. Não sou cabaça, não sou pé de mesa. Massa de manipular. A minha cuca vai ficar ilesa. E a minha alma vai continuar. É meia dúzia de cabeça de capanga de capim com uma água, rapaz. Do paradeiro, do honorário, do pedreiro, do jardim sem água, rapaz. É meia dúzia de cabeça de capanga de capim com uma água, rapaz. Do paradeiro, do honorário, do pedreiro, do jardim sem água, sem água. É que botar. Rodalina. Uma baiana. Ai, ai, ai, ai, ai. Prado Júnior, Guerra Derme com Assis Ruiz, Primeira Vela, Martinho da Vila, Chico César, Esse Samba, Clarissa Bruno, A Roda, Roberta Sá, Na Correria, Luciana Mello, Modernagem, Hélio Odélia, Ellen Oléria, Veneno, Russo Passapulso, Antônio Carlos Jocafi, Aldalina, Mamar Soares e Coletivo de Tambor. Je voudrais voir sin a pureza. Nicola Son. Carimbo, carimbo que se lance e balance. A Paris, a Belém, a Tokyo. Sin a pureza. Des jours que j'attends ça. Et je suis arrivé tout à l'heure. Dans mon cœur qui se lance e balance. Un frisson, une petite peur. Oh lélé, oh la la. Allez, viens, je t'emmène avec moi. C'est facile et tranquille, tu verras. Je danserai toute la nuit avec toi. Oh lélé, oh la la. Allez viens, je t'emmène avec moi. C'est facile et tranquille, tu verras. Je danserai toute la nuit avec toi. Avec toi. Na busca você vai encontrar essa música como carimbó, mas sem acento até. Mas o nome dessa música é Sim a Pureza. Valeu? Tenho todos. Excelente. Final de semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, direitos humanos. Intuição. Prazeres, carícias, afetos, empatia, olhar coletivo, olhar social. Enfim, meio ciranda, meio miçangueiro, meio humanas demais. Termina esse Muqueca de Siri. Espero que esse programa tenha tornado a vida de vocês melhor, mais sensível, mais cadenciada, mais harmônica. É para isso que esse programa existe, para regalar os ouvidos. Saudações, paz, sorte, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Eu ainda não vou falar nada do São Paulo, mas ele é o peladeiro que deu certo. Valeu, valeu. Valeu, Nicola Son. Ajeita o nome dessa música. Sim, a pureza. Vou repetir e começar como a gente iniciou o programa, condenando a música de ostentação e a cultura da ostentação. Enquanto tiver alguém passando fome, Muqueca tá sempre ao lado dos pobres. Axé, saravá, até mais. Sem endereço, quintal de lama, os inimigos tão de campana. As visitas são ratazana, os remédios feitos de cana. Sem Lacoste, sem Lecoque, sem Nike Choc, sem Reebok. Barracão, tijolo vermelho, as paredes não tem reboque. Vítimas de uma explosão, desde cedo o drama começa. Nunca pegou um livro na mão, mas desde cedo segurou as peças. De olho na boutique dela, não é Genival Lacerda. Tá nascendo nova classe média, muitos estão na velha classe merda. Correria, correria, renda R$3 o dia. Ilusão querer ser doutor, esperança de ser abadia. Com novas perspectivas, grana por aqui é diva. Mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continua viva. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza